Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Cultive este hábito. Você faz o mesmo trajeto todos os dias, de sua casa para o trabalho, para o estudo ou para qualquer outra atividade? Se a resposta é sim, faça um teste. Tente lembrar se nesse trajeto há árvores. E mais, se essas árvores têm flores em alguma época do ano. Novamente, se a resposta for sim, você lembra de que cor são essas flores? Talvez alguns possam responder a essas perguntas, dizendo que no caminho para o trabalho ou estudo, estão absortos em suas preocupações e não é possível apreciar algo à sua volta. Outros poderiam dizer que, preocupados com o trânsito, ao dirigir, não podem se distrair com a paisagem. Na verdade, grande número de pessoas, imersas na rotina das grandes cidades, fazem da correria do dia a dia uma forma de vida e fecham-se em um mundo só seu. Não há nada que nos impeça de contemplar plantas, praças e jardins da janela do carro ou do ônibus que usamos diariamente. Se estamos dirigindo, há sempre um sinal vermelho que nos permite olhar para os lados. Muitas pessoas acreditam que o contato com a natureza só se dá em passeios de fim de semana ou nas viagens de ecoturismo. Dessa forma, acabam por não valorizar os momentos diários. Na verdade, qualquer contato com plantas, seja em pequenos vasos, seja em amplos e belos jardins, seja em uma praça ou em um parque, pode nos proporcionar prazer. O perfume das flores pode nos trazer lembranças muito caras. Cultivar plantas é um hábito extremamente saudável. Há estudos que mostram que a jardinagem pode auxiliar no controle de algumas doenças, como pressão alta e doenças cardíacas, por exercer um efeito relaxante. O contato com a terra, a expectativa do crescimento e do florescer da planta, a beleza e o perfume de suas flores como recompensa, exercem sobre o organismo do ser humano um efeito muito positivo. Observações em pacientes de terceira idade que se dedicam ao cultivo de plantas têm mostrado melhora no comportamento e na socialização dessas pessoas, além de levá-las a praticar exercícios. Pacientes com necessidades especiais mostram-se mais calmos e cooperativos quando inseridos em uma atividade de plantio ou de colheita. Infelizmente, há quem diga que não quer cultivar plantas para não ter responsabilidades ou porque não tem espaço em suas moradias. Espaço, na verdade, não é problema. É claro que muitos desejaríamos poder morar em residências com amplos jardins para cultivar flores, gramados e árvores. Mas a vida moderna, muitas vezes, nos impõe moradia em apartamentos, não raras vezes, sem espaço externo. Nem mesmo essa condição nos impede de ter vasos, por menores que sejam, com plantas ornamentais. Para aqueles que quiserem, os orientais desenvolveram a técnica do bonsai, que significa literalmente árvore em bandeja, para transportar para dentro de suas casas pequenas árvores em miniatura. Uma verdadeira arte. Se você não lembra da natureza que se mostra em seu trajeto diário, faça um teste. A partir de hoje, procure olhar para os lados. Com certeza, você se surpreenderá. Dedique-se a prestar atenção às emocionantes explosões de flores nos jardins, prados e bosques, como tapetes vivos e guirlandas de variadas cores, para embelezar nosso ambiente planetário. Integre-se às belezas do seu mundo e valorize-o. Afinal, você é parte dele. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet no site momento.com.br.